These are other kids. This is just an accident. Just a couple of wild punks out raising hell. Cochechada. Fast and Fuck. Começando mais um Fast and Fuck, o podcast fuderástico, foderástico e fuderoso. E às vezes rápido também. Às vezes, né? Às vezes rápido. Aqui é Anderson Meira, vulgo perna. E aqui quem vos fala é alemão. Vamos pra notícia? Só se for agora. Fast and Fuck News. Notícia fantástica de hoje, perna. Site vende chatos pubianos pela internet. Chato pubiano, cara. Isso, e não é um pé no saco, viu, perna? Não, é uma coceira no saco, né? Você saberia explicar o que é um chato, perna? Não aquele chato tradicional, mas o porquê que o chato tradicional é chamado de chato? Cara, o chato, se eu não me engano, nas minhas aulas de ciências e saúde, né? Nossa. Na minha sexta série, se falava que chato também era conhecido como piolho de pubis. Piolho de cu, né? Não, o que dá coceira no cu é o oxiúrus, né, cara? Verdade. Bom, chato, pra quem não sabe, é tipo um bichinho, né, perna? Tipo um piolho aí. Tá entre o piolho e o carrapato, né? E ele ama ficar no saco da pessoa. Olha que beleza. Olha que beleza, não tinha outro lugar, né? Não. Como se não bastasse alguns idiotas que nos perseguem, né, cara? É verdade, já não chega o chato de verdade, né? Bom, a ideia dos caras é muito simples. Eles pegam ovos de chato e vendem pela internet. Que maravilha, não? E se você tá pensando em algo do tipo, mas por que alguém ia querer uma coisa dessas? Ah, filho. Parabéns, sua alma tem salvação, né? Porque muita gente pretende mandar pelo correio isso daí. Cara, que nojo, né? Não, mas imagina, correio, aí você recebe lá a caixa e o cara fica todo felizaço porque Nossa. Recebeu um monte de ovo de piolho. Que bom, né? De saco, cara. Você faz sua encomenda no site e eles enviam ovinhos de chato para você empestear quem você quiser. Ai, que beleza. Você pode colocar os ovos na cama, no carro, dentro do armário. A imaginação vai por conta do cliente. E o preço, perna, para o primeiro pacote custa cerca de R$30. Fácil, hein? Vem cerca de 30 ovos. Aí. E como é que eles contam essa merda aí? É, não sei, né? E eles têm vários pacotes, né? Até eles falam aqui, pra quem tem tendência serial killer, o pacote azul é o pacote mais caro, custa R$86. Bilhões de chato e dura 160 dias. Cara, praticamente o quê? Quase são 3, são 5 meses e 10 dias de coceira. De coceira no saco, cara. Imagina dar isso daí pra um cara que não tem braço. Socorro, cara. Pra você que tá interessado aí em acabar com a vida de alguém e não quer matá-lo, você pode entrar no site www.crabrevenge.com. Ah, e tem também, alemão, aí pra você que quer destruir de vez com a vida da pessoa, tem um que é o pacote vermelho, cara. Nossa, o que é isso? Esse é o From Hell Motherfucker Serial Desgraceira. O apocalíptico. Esse aí, ele custa R$120, cara. E esse, ele tem uma colônia que já são chatos modificados por laboratório, olha, cara. Tem 5 centímetros cada um. Parece uma tartaruga, cara. Cara, o ser humano tem cada uma, né? Nossa, que maravilha. O barato dessa semana vai satisfazer os desejos mais sensuais, exóticos, eróticos e etc. Bizarros. E alienígenas. Dos amantes dos seriados dos anos 80, né, alemão? Exatamente. Isso me faz lembrar a minha infância, perna. E não é que saiu aí a primeira temporada de Alf, o É Teimoso, né? Rapaz, será que essa molecada de hoje sabe o que é isso? Cara? Ah! Hã? Essa molecada não sabe nem o que é sexo, cara. Não? Não, acho que não. Eles são igual flor, né? É. Primeira temporada do Alf, o É Teimoso, 6 DVDs por apenas... R$99. Mentira. R$59, perna. E dá pra fazer em duas vezes no cartão, No hein? Cartão. Duas de R$29,95 pra você poder aí perder muito tempo da sua vida assistindo o ET peludo que veio do espaço, do planeta Melmart. E que tinha a mesma voz do Scooby-Doo, né, cara? E do Geleia do Cascotão. E etc, né, cara? E do seu Peru também. E do seu Peru, né? É isso aí, aproveite, link abaixo do post. Isso, bom pra caralho. E no bom pra caralho dessa semana, uma série aí, aliás, uma minissérie, né? Aham. Que o pessoal está falando muito bem aí. É do mesmo produtor, alemão? Do mesmo produtor, diretor do Band of Brothers. Nada mais, nada menos do que Steven Spielberg. Olha só, e rapaz. Tom Hanks, que não atua. Pouca bosta só, hein? É, Tom Hanks que é fissurado pela Segunda Guerra, né, cara? E sempre quando sobra um tempinho, ele arruma alguma coisa dessa pra fazer, né? Acho que isso aí foi traumas de guerra depois de ter feito o Resgate do Soldado Ryan, cara. É, aquilo lá foi a primeira tentativa dele, né? Muito bem sucedido de fazer alguma uma coisa que ele gostava, né? Depois daquela merda do Náufrago. Wilson! É. Ah, é legal o Náufrago. Eu gosto, cara. É legal. Legal. Ele ficou parecendo o rolo da Turma da Mônica, né? Barbudo, né, cara? E, inclusive, Band of Brothers tá passando na Bandeirantes, né, agora. É, com o nome de Irmãos de Armas. Mas o que esperar de Pacífico, alemão? Bom, pra quem assistiu Band of Brothers, sabe que as cenas de guerra foram perfeitamente retratadas lá, coisa assim de muito real mesmo. E no Pacífico, perna, como o nome já diz, a guerra é travada lá do lado oriental da coisa, né? Então não tem nada a ver com a Europa, é só Japão contra Estados Unidos e aliados lá. Opa! Muito bom, eu assisti dois capítulos, porque tá passando devagarinho, né? E eu não baixo coisa pirata. Aham. Você não vai buscar lá, né? Não. E muito bom, cara. Qualidade muito melhor do que a do Band of Brothers, assim, de imagem, porque também Band of Brothers já faz um tempinho que saiu, né? Aham. Muito bom, recomendadíssimo. Pra quem quer conferir, é só ficar ligadinho aí no domingo, na HBO, a partir das 10 da noite, ou procurar aí por... John Torrent. Que ele vai socorrer você, beleza? Maravilha. Pergunte ao seu Nonô. Ah, não! Não! Alguém me mate! Não! E no Pergunte ao Seu Nonô desta semana, tudo bem, seu Nonô? Uou! Faz tempo que o senhor não aparece por aqui, hein? Uou! Como é que foi as férias? Não interessa. E como é que tá o frio? Quem falou que eu tava de férias, ô miserável? E o frio, tá doendo as juntas? Rapaz, você sabe quando dói o joelho, é porque vai chover, né, Almeida? Atacou aí o reumatismo ou não? Não, chega de conversa, velho. Ninguém quer conversar com você não hoje. Quer, não quer, não. Você irrita qualquer um com esse papinho. Né? Ui. Para de coçar essa barriga também. E a pergunta de hoje para o seu Nonô, esse poço de sabedoria... Sensibilidade. Vem do Hugo Soares. Não conheço. Não conhece? É viado ele? Olha, rapaz... Eu quero comer ele, quer... perna. Ele é viado? Olha, eu não sei, seu Nonô. Libera a biroca, velho. Eu não sei, eu sei que ele usa uns pintos aí no negócio aí. Ah, é ele? É o próprio. Ah, é viado. Então... Conheço ele. A pergunta é, seu Nonô, o senhor é rabugento dessa forma mesmo ou porque foi violado quando criança, mais ou menos na década de 10 antes de Cristo? É pro... Como é que é o nome dele aí, ó? Hugo Soares. Hugo Soado... Hugo Suado, na década de 10, amigo, eu já tinha mais de 60 anos, né? Se for contar, eu não era muito criança ainda. O que acontecia naquela época, Hugo Suado, é que a gente, às vezes, passava muito tempo, assim, na roça, né, Hugo Suado? Então, sempre na roça, você fica muito tempo longe de casa, assim, come cedo, né? Então, dá aquela fome na hora do almoço, você já tá com vontade de jantar, praticamente, né, Hugo Suado? Então, quando a gente não tinha muita coisa pra fazer, a gente realmente, assim, tentava passar o tempo bulinando, entendeu? Tinha gente que sentava no cabo da enxada. Ui! Outro que cavava um buraco no chão e ficava roçando, né? Essas coisas. O que o senhor fazia, seu Nono? É, não interessa, né, Pedro? Porque isso aí é coisa minha, não quero falar sobre isso. É. Mas eu queria saber, Hugo Suado, se você tem interesse de liberar a biroca aí pra gente. Não tem jeito da gente comer o C aí? Será que não tem jeito, Hugo? Seu Nono, o senhor comeria Hugo Soares? Mas demorou, Pedro. É. Será que não tem... Você não conhece ele, Pedro? Fala pra ele que eu vou lá, eu como ele lá, não tem problema, ninguém fica sabendo. Bom, então, se o Hugo Soares estiver interessado em conhecer seu Nono, mande e-mails pra gente. Vou bater com o saco na cara dele, Pedro. Eu amo ele, Pedro. E se você quiser mandar uma... Filha da puta. Filha da puta. Se você quiser fazer uma pergunta para seu Nono, é só enviar um e-mail para... e-mail@toscochanchada.com e escreve lá no subject... Pergunte se é Nono. É isso aí, Almeida. É isso aí? É isso, Almeida. Então vai embora, velho, que seu horário aqui já deu. Vou tomar remédio. Uou, não! Uou. Promotusco. Promotosco, alemão. Promotosco de novo, voltando aos anos 80, perna. É isso aí. Antes da gente falar do próximo sorteio, queremos dizer ao Mike que ganhou aí o filme Porks, que mande fotos pra gente. É, senão a gente acha que não chegou aí, Mike, maldito. É, mande pra nós aí que você recebeu o filme. Ao Daniel Bonilha, que foi o ganhador do Tenga Egg. Olha que maravilha. Ele vai receber aí o Tenga Egg em sua casa sem nenhum tipo de custo. Nada. Vai levar um tempinho, mas vai chegar. É, e aí ele pode tocar punheta à vontade com seu Tenga Egg. E o que, que a gente vai sortear dessa vez, senhor alemão? Maravilha, perna, voltando aos anos 80 novamente. Que seguindo... é a nossa época, né? Claro, claro, claro. Somos tiozões, né? Seguindo o modelo aí do sorteio Porks, sortearemos dessa vez, perna, Curtindo a Vida Adoidado em DVD. É isso aí, Ferris Bueller Day Off, cara. Olha só. Filmaço. Esse é um filme que não pode faltar em nenhuma videoteca de quem nasceu nos anos 80, hein, cara? Exatamente. E a molecada de hoje, se assistir, vai saber o que realmente é um filme, né, perna? Aventuras fora da escola. Oi. Pra você concorrer vai ser fácil, fácil. O esquema vai ser o mesmo do Tenga Egg. Você só vai precisar retweetar a mensagem. O link para a retweetagem aí vai sair no dia 17 mesmo, no dia do lançamento deste Fast Info que você está ouvindo. Exato. Se você perdeu, não tem problema. Se você está ouvindo depois, ainda dá tempo, porque no dia 31, às 8 horas da noite, a gente vai fazer aí o resultado do sorteio de toda essa bagaceira aí. Exatamente. Então fique ligadinho no Twitter do Tosco Chanchada, que é @toscochanchada. Siga-nos, retweet a mensagem para concorrer a... Curtindo a Vida Adoidado em DVD inteiramente de grátis. Ui! Vamos agora para Tosco Indicação. Cala a boca, filha da puta! Eu dou um burro! Eu mato ele! Muito engraçado! Man has been face to face with them for centuries, yet is barely able to penetrate their unknown secrets. Sometime, someday, the barrier will be pierced. Why must we wait? Why not now? E hoje na Tosca Indicação, senhor alemão, estamos aqui com um cara que vive uma vida boa do caralho, vamos dizer assim, né? Um dos maiores comentadores do Tosco Chanchado de todos os tempos da humanidade. Quem é, senhor seu perno? Estamos aqui com o Almighty do Profissional de Bermuda. Tudo bem, senhor Almighty? Opa, fala galera do Tosco, beleza? Já começa falando pra gente aí, o senhor Profissional de Bermuda... Por que podcast? Rapaz, eu comecei a ouvir podcast no começo do ano passado, aí eu fui vendo que existiam muitos outros podcasts e aí eu pensei, por que não? E aí estamos aí tentando fazer alguma coisa que presta, não sei se a gente consegue, mas a gente tenta. Da onde surgiu aí o nome Profissional de Bermuda, que é um nome bastante criativo, né? E tendo em vista que no Brasil existe uma leva de podcast que tinha nerd no nome aí e por causa disso até eram, vamos dizer assim, mal julgados, né? A gente chegou pra quebrar, né, esse estigma. É. Tiraram o nerd do nome. É, hoje tem Tosco Chanchada, Papo de Gordo, Baú Pirata, o Profissional de Bermuda, mas fale aí do nome, como surgiu o Profissional de Bermuda? A ideia foi lá do meu amigo Chips, que ele criou o blog junto comigo. Na verdade, ele foi até a ideia do blog foi dele. E, cara, a gente já tava pensando em fazer um blog mais ou menos nesse, pra falar sobre esse mundo profissional e tudo mais. E aí ele chegou com essa ideia. Cara, eu achei o nome do blog. Que a pior coisa quando o cara vai fazer, sei lá, uma banda ou montar uma empresa é escolher o nome. E quando ele falou Profissional de Bermuda, eu pirei, cara. Eu falei, cara, que nome foda. Pelo menos o nome é bom. Agora vamos tentar fazer um blog bom também. E aí, cara, a gente começou a desenvolver essa ideia aí. E eu acho que quando ele me falou desse nome, eu tava bêbado, cara. Mas eu não tenho certeza, não. É, eu não lembro. Sempre assim, né, cara? A culpa é do álcool. Sempre a culpa é do álcool. Né? Tem que culpar alguém nessa vida, né? A galera aí que compõe o Profissional de Bermuda aí são todos empreendedores? São a galera que trabalha aí no mundo dos negócios? Na verdade, o Profissional de Bermuda, ele não é bem voltado ao mundo dos negócios. A gente tenta abordar mais a parte profissional de uma forma geral. Então, os integrantes, entre aspas, que na verdade tem eu e o Chips fixos, e de vez em quando a gente chama alguns amigos para escrever e para participar do podcast também. Eu tô terminando a faculdade de Direito agora, o Chips ele trabalha num banco, e os nossos amigos têm profissões variadas também, então a gente tenta aproveitar essa variedade para criar um conteúdo legal. Ó, Mate, de quanto em quanto tempo que sai um podcast de vocês? Então, cara, o nosso podcast, por enquanto, a gente tá tentando lançar um por mês, porque é a frequência que a gente conseguiu aí, ou era isso ou não era nada, entendeu? A gente começou tentando lançar de 15 em 15 dias, só que a coisa tava meio difícil e agora a gente, pra tentar pelo menos definir uma frequência, porque a galera que faz podcast sabe que essa questão da frequência é muito importante, os ouvintes eles querem saber de quanto em quanto tempo vai sair, até pra eles saber pra poder acompanhar. Então a gente resolveu lançar um por mês, por enquanto. Não tem o dia fixo, qualquer dia do mês pode lançar, entendeu? Mas a nossa meta é tentar lançar um por mês. Quantos episódios tem já? A gente tá no nono. Se tudo der certo, a gente vai gravar o décimo amanhã. Tem quase um ano já, então. Tem, cara. Faz em julho, agosto, a gente completa um ano. Então fale aí pros ouvintes aí do Tosco Chanchada, Walmart, quais foram as dificuldades aí que vocês encontraram nesse primeiro ano aí de Profissional de Bermuda? A maior dificuldade foi tentar se dedicar bastante ao blog, porque às vezes a gente não tinha tempo pra escrever, já deu muita merda na hora da gente gravar. Eu lembro até do segundo episódio que a gente tentou gravar por Skype e a internet tava muito ruim, a gente acabou não conseguindo gravar. Por isso que a gente dá prioridade em juntar a galera e gravar ao vivo. Mas isso torna também bem difícil, porque às vezes os horários não batem. Então é difícil, cara, mas a gente, por isso que até a gente tá lançando um episódio por mês pra conseguir organizar melhor. Mas eu acredito que a maior dificuldade é reunir a galera pra gravar e conseguir tempo e, digamos, inspiração pra postar textos novos lá no blog. Por falar em textos, quais os assuntos aí abordados pelo Profissional de Bermuda? A gente fala do mundo profissional de uma maneira geral, só que da maneira mais descontraída possível, até pra tentar fazer o pessoal se interessar um pouco mais nesse assunto. Eu escrevo algumas coisas relacionadas ao direito, eu tenho até uma coluna que eu ensino como quebrar as leis e tudo mais. Como infringir a lei sem se ferrar. Olha, peraí. Carinhosamente batizada de Breaking the Law, mas tudo bem. Então você é o burlador do Profissional de Bermuda. Mais ou menos. Eu sou um advogado safado dessa parada aí. E aí, além disso, a gente às vezes fala também do mercado do empreendedorismo, fala de, sobre alguma profissão em geral, bem variado, entendeu? A gente não tenta limitar a uma área do mundo profissional, a gente tenta falar de uma maneira geral. E até no nosso último podcast, nós falamos sobre a indústria e o mercado dos quadrinhos, que é uma coisa assim que pouca gente já parou para pensar a respeito, entendeu? Geralmente o pessoal discute sobre os quadrinhos, mas não pensa dos profissionais envolvidos. Vale, né, lembrar que ficou muito bom esse episódio, hein? Com o Rod Reis e o Daniel HDR. E o HDR, né? Muito bom mesmo, então, parabéns. Os caras fizeram o podcast, eu deixei eles falarem à vontade. Os caras, muito gente boa também. Ô, Mate, você trabalha ou só estuda por enquanto? Rapaz, até o final do ano passado, eu tava estagiando, né? Estágio não é bem trabalho, mas, enfim. Mas esse ano, cara, eu tô só estudando mesmo, pra me preparando aí pra prova da OAB no final do ano e pra algum concurso público que aparecer, entendeu? Tô tentando pegar pesado aí no estudo. E você, como futuro advogado aí, vai ser difícil ser um profissional de bermuda, né? Como é que você pretende burlar essa lei? Pois é, cara. Às vezes eu penso nisso e fico triste, cara. Porra, tem que usar terno nesse calor. Minha cidade é quente pra caralho, cara. Senão você faz igual o Cid Moreira, coloca o paletó do terno e de cueca por baixo, né? Ah, pois é. Vai é uma opção, atrás da mesa, né? Tudo bem, né? É o pior que eles não deixam entrar no fórum de bermuda, cara. Então... Então você vai ter que mudar o nome do podcast, cara. É, ou não, né? Ou sei lá. Mike, hoje a maior dificuldade do estudante aí de direito é passar no exame da ordem, ou isso aí é só o começo, cara? Rapaz, esse é o começo da desgraça, na verdade. Porque, cara, passar na prova não é muito fácil, mas não é absurdo também, não. Só que, cara, não adianta você ter um diploma e ter carteira da OAB e não ter competência nenhuma para exercer a profissão, entendeu? Não ter um mínimo de conhecimento prático. Isso vale para qualquer área, né, cara? Então, é o primeiro passo, né? Se você quiser ir para a área da advocacia, é conseguir a carteira da OAB. Mas o bom do curso de Direito é porque tem muitas outras coisas que você pode fazer. Às vezes o pessoal acha que é só você forma em Direito, você vai ser advogado, mas... Tem bastante coisa para fazer, principalmente na área de concurso público. Que é onde dá mais dinheiro, né? É, no vale lembrar que os concursos públicos do direito têm uns salários bem interessantes aí para juiz, promotor, procurador da república, e, enfim. É bem chique, não? Hã? Já pensou o Mike, procurador da república, cara? Nossa, coitado do Brasil, aí velho. Aí ele vai mudar a lei, né? Todo mundo é poder usar bermuda. Mas a primeira lei... ele vai, mas ele vai mexer na parte fashion da coisa, né, cara? Aí ele tem que fazer, ser estilista, então, pô. Nossa, liguei, né? Depois de Clodovil ao Might, não sei. Aí não é minha área, cara. Falar em área, você pretende se especializar em alguma área, porta de cadeia, essas coisas assim, ou não tem nada em mente ainda? Rapaz, esse é o pior. Pra mim, a parte do direito mais legal é o direito penal, que mexe com bandido, com porqueira, mas eu não queria exercer nessa área, entendeu? Só que eu tô vendo que eu vou caminhar pra esse lado aí. Eu acho que não vai ter muita escolha, não. Não, cara, vai, a gente tá precisando aqui. Mate, uma pergunta capciosa, cara. Como que um advogado faz pra... Nós sabemos que todo mundo tem direito à defesa, né? Sim, claro. E como que você já até imagina o que eu vou perguntar, mas enfim... como que o advogado faz, cara, pra ser assim, o defensor de um cara que já existem todas as provas de que o cara cometeu um crime bárbaro? Como é que o advogado abraça uma causa dessas, cara? Pois é, o pessoal pensa muito que o advogado é simplesmente o cara que vai livrar o bandido, mas na verdade ele é o cara que vai garantir que a lei vai ser aplicada de forma correta em cima daquele cara. Vamos pegar aí no caso esses casos aí de pai que joga a filha pela janela, esses casos aí absurdos que o pessoal, se pegar a pessoa na rua, mata de porrada. O advogado simplesmente vai garantir que o juiz não deu uma pena muito acima da lei, entendeu? Uhum. Que não aplique a lei de um, do modo exagerado. Levado por isso, pela emoção, talvez. Exatamente, cara. Principalmente nesses casos aí que deu muita repercussão nacional, que é complicado, cara. Realmente, você ser advogado de um cara desse é foda. Talvez pro cara também nem seja... Tem tudo lá indicando que o cara é culpado, mas o que, que o advogado vai fazer? Ele vai tentar pegar essas provas e falar, ó, ele cometeu o crime, ele fez esse monte de merda, mas você, não, você vai poder dar uma pena... Até aqui, acima disso, é exagero, entendeu? É mais ou menos nesse sentido aí a função do advogado. O advogado não é o cara que tira o cara da cadeia. Ele é o cara que vai garantir que ele tenha seus direitos resguardados. É mais ou menos isso. E naqueles casos, Almarte, eu queria agora a opinião sua. E naqueles casos em que o advogado aí que tá na parte da defesa, aí o cara é tão sagaz que ele consegue virar o jogo e às vezes livrar o cara totalmente dessa situação. A gente vê isso, por exemplo, no filme Advogado do Diabo, acho que logo no início, se eu não me engano, faz tempo que eu assisti esse filme, que um rapaz lá, um cara, ele estuprou uma moça, tudo é, assim, de certa forma comprovado e tal. A moça tá lá, mas assim, eles conseguem virar a mesa e de réu o cara passa a ser vítima. Isso costuma acontecer bastante? Olha, no caso do Advogado do Diabo, é um filme americano, né? Então, aqueles julgamentos é do direito deles, que é um pouco diferente do nosso. Até pra gente que tá acostumado em ver esses filmes e até ver várias séries de advogado, que, sei lá, o Boston Legal, que pra mim é a melhor série que existe, e Shark, enfim. Aquele direito que a gente vê nos filmes, nos seriados, ele é o direito americano, que, querendo ou não, é uma coisa mais teatral. Lá o papo conta um pouco mais. Mas aqui no Brasil, cara, eu não tenho experiência suficiente pra afirmar isso, mas aqui não funciona, não é muito assim, entendeu? Às vezes tem como o cara virar o jogo, se ele conseguir uma nova prova, ou conseguir ou provar que uma prova que foi produzida é uma prova ilegal, entendeu? Às vezes acontece, mas não é nada... Mas não é nada muito mirabolante igual a gente vê no filme, entendeu? Mas pode acontecer, às vezes acontece. Vão dizer que o cara arrumou uma prova que não poderia ter sido produzida, aí tira aquilo do processo, não tem mais como provar que o cara é culpado, aí soltam o cara. Depois de fazer podcast e estudar pra caralho aí, porque direito tem que estudar pra caralho se quiser ser... Direito, né? Verdade. O que que sobra aí nos fins de semana, rapaz? Cara, nada, acabou, né? Acabou a vida. minha cidade não tem muito o que fazer, não. A gente tenta improvisar, né, cara? Você é de onde mesmo, Mike? Cara, eu sou de uma cidade chamada Colatina, no Espírito Santo. Nossa, logo ali. Tá perto, pertinho. É, logo ali. Aqui na minha cidade, cara, não tem muita opção de entretenimento, não. Então, geralmente, você junta os amigos e sai pra beber, junto o pessoal vai em algum lugar, entendeu? É mais ou menos isso. Rola muitas bandas de rock and roll aí ou não? Aqui já teve sua época, cara. Há uns 5 anos atrás tinha bastante banda underground, entendeu? Mas depois o negócio começou a esfriar, entendeu? Parou de ter esses eventos aí. Mas de vez em quando vem algumas coisas interessantes. No mês passado veio uma banda cover de Beatles muito boa, e no começo do mês que vem vai ter uma banda cover de Queen bem foda, cara. A banda é lá da Croácia, se eu não me engano. É a banda bem maneira de cover de Queen. Geralmente você escuta o que, Almighty? Ah, cara, eu curto muito rock and roll, heavy metal, mais nessa área aí. Só que eu não só isso, entendeu? Eu ouço mais isso, só que eu curto outras coisas também, às vezes umas coisas mais pop, de vez em quando um jazz, apesar de eu conhecer pouco, blues, né, reggae, quase nada, mas tem uma coisa em outra que eu gosto. Boa. Por aí, é bastante, eu ouço bastante coisa, de tudo um pouco, é só ser bom que eu ouço. Então explica aí pra galera do Tosco Chanchada como faz pra acessar aí o profissional de bermuda e o que ela pode encontrar lá. Então, o nosso blog é www.profissionaldebermuda.com. Nós tentamos atualizar de vez em quando e todo mês a gente lança um podcast novo. Então, se você quiser ver alguma coisa sobre o mundo profissional, mas de uma maneira um pouco mais... descontraída, vamos dizer assim, entra lá, leia nossos textos, ouça nossos podcasts e divirta-se, ou não. Eu indico, muito bom, muito bem feito, apesar de sair uma vez por mês, mas quando sai... Sai aí um produto muito bem feito, viu, cara? Sei que você ia falar quando sai, sai pra arregaçar, igual que... Aí ia ficar meio estranho, não, né? Eu não falaria isso, cara. Ai, meu Deus. Sai pra lá. É isso aí, essa foi a tosca indicação com o All Might, do Profissional de Bermuda. Mande abraços e beijos pra quem você quiser, meu querido. Um abraço aí pra galera do Tosco e beijo pai, beijo mãe. Beijo pra Xuxa e pro Dengue. Xuxa. Especialmente pra você. Essa foi a Tosco Indicação. O Fast Info que termina por aqui. Semana que vem tem Tosco Chanchada Podcast. É isso aí. Aquele abraço, a mais. Até mais. Falou, até mais. É isso. Fast Fuck. Ai, nem doeu, cara. Lady, an atomic bomb just went off. We don't have time to rescue cats from trees. Call the SPCA.